pena rasgado, tá pagando uma promessa. Deixei de ser malandro, porque tenho trabalhado. Eles chegaram charlote, deram de invento armado. Pois é, porque a nota tem dado. Eu fui a penha, estive com todo fervor. A minha Nossa Senhora, que me desse um batedor. Que da vida me livrasse dos escolhos, me apartando do feitiço das meninas dos teus olhos. Eu vou a penha rasgado pra pagar uma promessa. Deixei de ser malandro porque tenho trabalhado. Tenho chinelo charlote, quero de cimento armado. Pois é, porque a nossa tem dado. Tu foste embora, mas eu já estou consolado. Pois é, melhor viver só do que mal acompanhado. Hoje eu trabalho, tenho nota benta, mas vou a penha rasgado pra pagar minha promessa. Vou a penha rasgado pra pagar uma promessa. Deixei de ser malandro porque tenho trabalhado. Quero xalote, quero de cimento armado. Pois é, o que a nota tem dado.